Para, trava, entra já, cabelo. Calma, respira, relaxa Calma, respira, relaxa no Toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixar ela torta.